adversários se multiplicam, muitos se levantam, querem me derrubar. Dizem não há salvação, não há saída, mas em ti, Senhor, eu vou confiar. Tu és meu escudo, minha glória, aquele que exalta a minha cabeça. Com minha voz eu clamo em vitória, ouviste meu clamor, Senhor. Com certeza. Deitei-me e dormi, em paz eu descanso. Acordei fortalecido, teu amor me levantou. Não temerei os que cercam o meu passo, pois em ti, Senhor, minha alma se firmou. Tu és meu escudo, minha glória, aquele que exalta a minha cabeça. Com minha voz eu clamo em vitória, ouviste meu clamor, Senhor. Levanta-te, Senhor, e salva-me. Feriste os ímpios, quebraste suas forças. A salvação exalta a minha cabeça. Com minha voz eu clamo em vitória, ouviste meu clamor, Senhor. A salvação vem do Senhor, em ti, Senhor. Sobre o teu povo a tua bênção, em ti, Senhor, sempre viverei. Essas letras capturam o espírito de confiança e louvor, baseando-se no Salmo 3, refletindo a intimidade e adoração.